encho os seus lábios. Meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem afogar. Estou esperando sua luz em meia-noite. Oh, oh, canta Rio! Mas eu. Yeah.